Eu não sou racista. Eu me embuti na fala dela e quis fazer a reflexão dela igual ela falou. Se eu fui racista, ela também foi. Porque a Ariana Grande tava dançando e a Rihanna tava rindo. Aí a mulher comentou assim, é ridículo branca dançando, kkk. Aí eu botei, e é ridículo negro trabalhar e achar que tem que receber dinheiro. Ué, mas não é, ela foi racista. Se eu fui racista, ela foi também, ué, não pode. Na escolinha do Renan Play, aqui tu aprende a estudar. Se nunca gozou, prepara. O Renan Play, cê vai gozar. Isso é tudo que eu quero e ninguém pode me parar. Mas devia ter uma lei que pode estuprar. Na escolinha do Renan Play, aqui tu aprende a estudar. Se nunca gozou, prepara. O Renan Play, cê vai gozar. Isso é tudo que eu quero e ninguém pode me parar. Mas devia ter uma lei que pode estuprar. Diga, Renan Play, qual lei você vai decretar? Devia ter uma lei, pode estuprar. Play, manda um beijo pro Fábio Ju. Play, a lanzota pra tomar no cu. Hey, não tá passando o Yu-Gi-Oh. Hey, ok, ó o Renan. Tô namorado de 5 anos mesmo. Melão nascendo, descobrindo que é preto. Se hoje em dia tu paga pensão, lá no cemitério tu faz flexão. Cê tá casado, mas que ironia. Nos anos passados cê me divertia, falando que fudia com sua tia. Me fala quando é a próxima infinita. Alô, Renan Play, eu me joguei no Rio Tietê. Cadê a camisa que cê prometeu que ia ter? Ouvi que sua mãe deu uma sua dica nas costas. Eu rei do CP e esse prato cheio de pasta. No seu site não tem nada a reclamar. Por isso então, meu filho, vou matricular. Na escolinha do Renan Play, aqui tu aprende a estudar. Se nunca gozou, prepara. O Renan Play, cê vai gozar. Isso é tudo que eu quero e ninguém pode me parar. Mas devia ter uma lei que pode estuprar. Na escolinha do Renan Play, aqui tu aprende a estudar. Se nunca gozou, prepara. O Renan Play, cê vai gozar. Isso é tudo que eu quero e ninguém pode me parar. Mas devia ter uma lei que pode estuprar. Pode estuprar. Pode estuprar.